Eu corto cana marrocana no Gen Santa Fé. Eu corto cana marrocana no Gen Santa Fé. Roxinha cana caiana. Roxinha cana caiana. Roxinha cana caiana. Roxinha cana caiana. Sei que é roxinha, cana, caiana.